Çizdi uğraş ya joia no corpo, elas são armaduras. Me protegem da maldade. Meu caminho é iluminado. Flecha onde a gente vai. Ilusório, a vida dos sonhos. Essa noite você vai flutuar. É, a gente vai flutuar na onda. Sempre muito cheiroso, joint o VIP na minha pele. Dolce Gabbana, Balenciaga, ouro maciço, Nike Reflex. Paguei a vista, porra da Benz, posso andar quase na bag. Minha gata é 10 a 10 e gasta mais de 10k na Farfetch. Me deixa chapar. Eu faço dinheiro pra poder gastar. Me deixa chapar. Eu faço dinheiro pra poder. Não preciso estender, só não cruzo nosso caminho, pois general não te estender. Beat do Kiss, mó marola, ela gosta, senta, é boa. Só gostoso, velho, de corte, joga e joga. Vou gozar, ver você derreter de prazer. Louis Vuitton, Victoria's Secret, Christian Dior. Pra ver o pago tudo à vista. Existe vida melhor. Me deixa chapar. Eu faço dinheiro pra poder gastar. Me deixa chapar. Eu faço dinheiro pra poder gastar. Baby, baby, nobody, tell you goodbye. Baby, goodbye, baby, goodbye, baby, goodbye, baby.